E aí, pastor, qual é que é a parada? Então, é o seguinte, a base é assim. Beleza, então liga suave aí, que vai fazer o esquema. Aham, uhum. Internamente, suave. É isso aí, vou marcar esses prêmios aí. Se tá comigo, não me calo, falo aquilo que penso. Piso no seu galho e deixo o clima denso. E a tendência é piorar, não consigo te aturar. Mexeu com a gente internamente, vai te atropelar. MD, Libby, UBA, em Guarulhos, SB. Vim pra incomodar, MC, Valcie, não adianta correr. A gente vai ferrar você, pois não dá para crer. No que ouço e no que vejo, seu som, mas parece um azulejo. É chato, quadrado e ultrapassado. Lembra sanitário, pois combina com privada. Sua rima é uma merda, seu flow, uma cagada. Quando falo que é certo, é sempre a hora errada. Sem perdão, pra você não vai haver liberdade de expressão. Então me passa o microfone, senão eu tomo da sua mão. Perigo, mexeu com a gente, tá correndo perigo. Melhor prestar atenção, sua internamente domina a situação. Então passa o microfone, eu arranco da sua mão. Perigo, mexeu com a gente, tá correndo perigo. Melhor prestar atenção, sua internamente domina a situação. Então me passa o microfone, eu arranco da sua mão. Os vacilão tá de chapéu, melhor sair da mira. Aqui tem rima engatilhada pra mandar pra cima. Não vem me falar besteira, tá de brincadeira. Meu ouvido não é perigo pra ouvir sua conversa feia. Até pra iniciante você já virou freguês. Pior que sua rima é ouvir sua rima duas vezes. Sai daqui porque não vou rimar pra você. Não vale a pena bater em quem não sabe se defender. Já começa a apelar, não adianta chorar. Mas se te deixa rimar, você não quer mais parar. Se você fica calado, sua pose até engana. Mas sua rima enjoativa igual novela mexicana. Não vem se fazer de vítima, ninguém mais acredita. Com sua cara de inocente, fecha a cara, se irrita. Cê nasceu pra qualquer coisa, menos pra rimar. Então larga o microfone e vai pra lá pra não se machucar. Perigo, mexeu com a gente, tá correndo perigo. Melhor prestar atenção, sua internamente domina a situação. Então passa o microfone, eu arranco da sua mão. Perigo, mexeu com a gente, tá correndo perigo. Melhor prestar atenção, sua internamente domina a situação. Então me passa o microfone, eu arranco da sua mão. Começo pulverizando os que se acham espertos. O microfone é o bailão que eu uso pra matar os insetos. Capacidade pro rap, eu boto pilha. Minha formação de palavra é mais que uma formação de quadrilha. Somos regentes que gerenciam a orquestra. Minhas mentes trancam fiadas, minha rima é ágil e mestre. Que nem termômetro, eu testo sua fé. Só pra ver se é mil grau meme que a corrente não se quebra. Aqui é o rap, original, faz a rapa fica elétrica. É o bully que toma da mão, mas que doente se réplica. Réplica. Desacreditado, o que quiser testar. Fica bom, rima com adrenalina, eleva o coração mil volts. A placa danger, alerta, o medo desperta. Perigo, tô com o microfone, sai da reta. Mais perigoso que rima e batalha no estilo livre. Quem tá vivendo a vida, pisa firme, fica dentro e vive. Peço sim na minha casa, internamente nosso amigo. Então não mexe com a família, se tem medo do perigo. Sabe que é perigoso, então não mexe comigo. Deixa meu mic ligado, se não convoca os aliados. E o clima vai ficar embaçado. Perigo, mexeu com a gente, tá correndo perigo. Melhor prestar atenção, sua internamente domina a situação. Então passa o microfone, eu arranco da sua mão. Perigo, mexeu com a gente, tá correndo perigo. Melhor prestar atenção, sua internamente domina a situação. Então me passa o microfone, eu arranco da sua mão. Eu vou pegar pesado, peso, pena, depenado. Você tá ligado, só que agora dessa vez é sem o que do lado. Pendurado como headphone no teu Walkman. Sem preconceito, mas o branco manda só também. Cuidado quando balançar, não quebrar o pescoço. Pra quem não sabe, é suave, rap é até o osso. Eu vim do rap, tô no rap até o fim do rap. A minha mãe quando me teve tava ouvindo rap. E deve ser por isso que agora eu tenho dom. Se tua rádio não me toca, mano, muda.